Commodore approach is the evening crew 1884, position uniform. Wall 1884, clear to my arrival descent flight level 050, fly direct to that position. Okay, Maui, down to 050, heading eastbound, go 1884. Do 51, chama o centro Recife, frequência 1251. 1251. Informa o Vitor Charlie Bravo, autorizada a chegada Mari, porta para a descida. Para o nível 060, Vitor Charlie Bravo. Do Luiz. Prossiga. Tem um no meu ou no 500 pés até Aracaju? A mesma cera no meu pés. Gente, o Romeu do Luiz. Salve o approach, runs Alaska 9853, full established Dallas approach runway 10. Romeu do Alaska 9843, contact tower 118-095. Turn 118-095, is there 9853. Salvo Tower, Winkle Knight, runway Zulaska 9853, full established Dallas approach runway 10. Roger, Azores 9853, wind 110 degrees with 13 knots, QNH 1012. Continue your approach, stand by for clearance to land. Continue approach, standing by for clearance to land, Azores 9853. No 940, no posição 6 para o puxo de acionamento. Livre no meia dúzia, 940, chame táxi. Formado. Azores 9853, clear to land runway 10, wind 110 degrees with 12 knots. Clear to land runway 10, Azores 9853. Canteris 197, decolada 1-2-3, controle 120, decima 8, bom voo. 08, obrigado, contra voz, 0-3-1-7. Salvador, boa noite, 3197, passando 1.077. Sam 3197, contato radar na decolagem, sou para o nível 380, saída da El Leda Bridge. Tentativa 320, saída da El, Nele Bridge, 317. Descent 2005, 1-8-8-4, correction. Descent 2005, 1-8-1-2, clear to LS final, report step. Down to 2001-0-1-2, call back on final, go 1-8-84. The ground at 25, a cage to the right. Call ground 121.9er. By the right, and contact ground 121.9er. Is there a stand 853? Bye. Romeu do Luiz. Mantenha-se em condições visuais e ao ingressar a terminal Aracaju, chamem 120 decimal 3, está livre a frequência. Ground, my comment is always 9853. Runway located. Source Niner 853, clear taxi via Alpha, hold short, taxiway Juliet. Clear taxi via Alpha, hold short, taxiway Juliet, is there a 9853? Para o taxi de bordo norte 40156 a bordo, 3 horas e 50 galeão. 156-1350 galeão, Golo 940, táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera pista 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera chame torre frequência 1-8-95 da 940, tenha um bom voo já. Pátio Índia no ponto de espera 2-95, uma boa noite, Golo 940. Salvador, gol no 613, informação uniforme para Brasília. Gol número 3, informação uniforme correta, Brasília 360, eu tenho aprovado. Provável Arbor Elefa, só um minuto, cópia, senhor. Aguardo. Açores 9853, clear to enter Juliet to gate 11, sir, gate 11. Continue, taxiway Juliet to gate 11, gate 11, Açores 9853. Muito obrigado, bom noite. Boa noite, senhor. Gol número 3, pronto, cópia. Pronto, cópia. Voo número 3, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, via Abras, Luno 7, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor, voa Elefa. Controle 120.8, transponder 5135, gol 1613. 360 Brasília, da Pesolo 17, pista 10, curva direita, saída Arbor Elefa. 1208, controle, 5135, transponder. Correto, no 3, portão 4, chame pushback, acionamento. Chamaremos. Papatango, Kilo Papa Vitor, mantém-se em condições visuais. Reporta para descida ou ingressando no corredor Caixa Preta. Tio, o Kilo Papa Vitor. O 1884. Localizer, runway inside, go 1884. Go 1884, contact tower 118.95. 1895, thanks. Tan 3197, chama Recife no 251. Tan 3197. Tan 3197. Chama agora Recife em 1251. Cotejamento correto. Bom, 940, decolado aos 31, controle 120.8, bom voo. 208, voa. Quest, please. 118.95. 1895, thanks a lot. O Torre Salvador, voo é o 884, está no ILS, paz trabalho. Voo 884, livre pouso não no 0, vento no 00 graus com o 119, altímetro no 0 no 2. Voo no 0 no 2, livre pouso no 884. Vitor Charlie Bravo, autorizado 2.000 pés, com ajuste no 0, 1.2. Um no meio, no dois da Golf. O 1940? Ah, o 1940, gente. Contato radar, passando 3.500 pés. Sou para o nível de voo 360, saída da El Leda Bridge. 360 da El Leda Bridge, com 1940. 1884, solo aos 35, livre à direita, solo 121 decimal 9. 1884. Salvador, Gol 1884, para nascer tudo. Gol 1884, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, portão 08, Gol 1884. Vitor Charlie Bravo está autorizado. Final, reporte estabilizado. Autorizado, final, vai reportar estabilizado. Vitor Charlie Bravo. Gol 1940, chama o centro Recife, 1251. 1251, Recife, gol 1940. Nova Vitor, descida para o 1500, reporta passando o Veracruz. 1-3 para o puxa acionamento no 4. Condomínio 1-3, portão 4 aprovado, chame táxi. Chama lento. Salvador, é Papa Charlie Bravo. Vitor Charlie Bravo, reparte externo. Ah, reporte externo, Vitor Charlie Bravo. Sente livre pouso na 1-0, ventuno 1-0 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso no 0 no 2. Vou direto à rotatória. Bom, 1613 para o táxi, 119 a bordo, alterna Guarulhos, autonomia 0345. Uno 613, táxi aprovado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2. No ponto de espera, chame torre na frequência 1 no 8 decimal 95, no 613, tem um bom voo. Gente, táxi à direita, 1 no 0 no 2, ponto de espera da 10, 1895, obrigado, boa noite, bom, 1 no 6, 1 no 3. Vitor, Charlie, Bravo, boa noite. Confirme, Pátio, onde se destina, senhor? Pátio, direção geral aqui de Pedro. Confirmado, Vitor, Charlie, Bravo, Pátio 3. Gente, o Pátio 3, confirma? Confirma, Pátio 3. Copiado, Vitor, Charlie, Bravo, livre táxi via Alfa e Juliette, ingressando à esquerda no Pátio 3, atento ao sinalizador naquele pátio. O Vitor Charlie Bravo. Maravilha. Alfa Juliette, atento ao sinalizador. Vitor Charlie Bravo, é o solo. Escuta para estudar. Charlie Bravo, por gentileza confirme, o senhor é portador de carga, tinha? Afirmativo. Muito bem, porque eu acabei de falar com a atendente da Infraero, ela me falou que não tem previsão do seu tráfego para o Pátio 3, que o mesmo só está sendo utilizado para descarte de carga e para parqueamento, que o senhor deveria prosseguir para outro local. O senhor segue então para o Pátio 3, a mesma nos solicitou que o senhor fosse para o Pátio 4, Pátio 5, caso não fosse de cargas. Então, mas nós estamos carregados aqui, e o chefe de novo está rodado aqui da vez. Tá bem, então, ciente. Pátio 3. Então, prossigo a Juliette. Só um minuto, eu vou entrar em contato com ela de novo, mantenha a posição dessa Juliette, senhor. Alô, 1-3, decolado ao 5-1, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite, 1-8-1-6-1-3. Deus ingresse no Pátio 3, o senhor fará o descarregamento lá no Pátio 3 e caso seja necessário o parqueamento, o senhor deverá seguir para o Pátio 4, senhor. Pelo Papavito, habitando a 1-7 para possibilidade. E o Papavito segue para o ADM, reparte ingressão na final 1-7. Perfeito. Arbo Elefo 360, gol no 1-3. Salvador, boa noite, eu vou 9082, informação uniforme, Mário, chegada, passou um 74. Voo 9082, a sua identificação autorizada chegada Mário, isso para o nível de voo 050. Tripô autorizada Mário, descida 050, voo 9082. Controle de Salvador, meu avião, muito boa noite. É o SAM 3858, descendo para 1950. SAM 3858, autorizado a chegada Mari, desça para o nível de voo 060. 060, SAM 3858, uma oportunidade para a ITAP. Negativo, SAM 3858, seu número 2 do sequenciamento, número 1 está com a disposição de 1 hora 3 minutos. 060, tá? Dois, dois, para Bata. Autorizado, reparte livrando, seu solo foi ao 55. Voo 9082, autorizado a final do procedimento de LSX-Way, desça para 210, alto entrando no 012, reporte estabilizado. Autorizado final de LSX-Way, cobrir 12, 2000 na descida, reporte estabilizado, voo 9085. SAM 3858, desça para 310, alto entrando no 012. 3000 no 012, 3258. bom ano novo, frequência livre estacionar. Então, 613, boa. Boa. Salvador, boa noite, 1885, tá bom? Boa noite, Gol 1885, informação em curso de uniforme para Guarulhos, confirma o ciente do uniforme, senhor? Ciente. Ciente, Guarulhos, eu tenho 360 aprovado, pronto, cópia? Copia. Gol 1885 autorizado para Sierra Bravo, Golf Romeo via Upper Zulu 16, até Bravo até o Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bride. Controle 120.8, transponder 5143, Gol no 885. Autorizado 360 para Guarulhos, rota do plano, decola da 10, com primeira curva à direita, na Dael, Leda, Upper Zulu 10, Bride, Upper Zulu 16, Bravo. Hotel Zulu, Trive, conforme o plano. 208 é o controle Salvador, 5143 no transponder, é o Gol 1885. 5143, cotejamento correto, Gol 1885, portão 8, chame pronto para o pushback, acionamento. Sente. Pode prosseguir para 2.000 pés, são 3858. Então, 3858, autorizado a final do procedimento LSX2, desça para 2.000 pés. Reforço estabilizado, completa a redução no 709. Reduzindo, 3858. Turma, boa noite, está 3662, transformação de uniforme. Então, 3662, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050 na chegada à margem. Ajuste o altímetro 10 nos 8. Identificando para 050, 10 nos 2, chegada à margem. Informa que perdeu contato com o centro de 3662. Sim. Estabilizado, gol 9082. Completa a final, chama agora a torre 118, decimal 95. Torre 18, 95, obrigado, Pedro. Apenas. Ciente, voo local, meu peço, confirme a sobrevoo de onde? Ciente, toque arremetido na pista 17, aguarde um minuto para o próprio Limas Lugol. Golf ao solo. Confirme quantos toques arremetidos você tem intenção de fazer, senhor? Três na 10, ciente, pronto para cópia? Oito. Papatango Lima, Zulu Golf, autorizado voo local mil pés com toque arremetida. Decola da pistão no 7, primeira curva à esquerda. Torre 118, decimal 95, aciona 0155, Lima, Zulu Golf. Correto, Lima, Zulu Golf, acionamento, chame torre 1895, bom voo. Localizado para o táxi. Localizador, já 3258. Completa final, torre 118, decimal 95. 895, obrigado, 3258. Autorizado, já para o táxi. Torre Salvador, boa noite, né? 3258, duas vindas para o externo. Boa noite, 3858, continua a aproximação, número 2 para pouso. 3258. Autorizado a final do procedimento LSX2, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Autorizado 2.000 pés, e 12, reportarei estabilizado e LSX2 da 10, na 3.62. 121, decimal 9. Levar à direita 219, 9082. 9082, livrou. Boa noite, Gol 9082, autorizado Alfa Juliette, portão 04. Altímetro no 012, livre táxi, chamo para o cruzamento da 17. Confirmando, pretende decolar da 17 e realizar o circuito da 10. Nesse caso, a primeira curva será à direita, chama para ingresso da 17. Solo 11-1, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 3858, livrou. Boa noite, 3858, autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 3858. Ingresso é partilhado e pronto. O 8 pronto para puxar mesmo. Portão 8 aprovado, chame táxi, gol 1 no 885. Reporta para o táxi, 885. Minha posição alinhada. Salvador Gol 185, pronto para o táxi, 154 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, altera na Gol Leão. Escopiado 154, 3 e 40, por gentileza confirma a alternativa? Galeão. Galeão, copiado, Gol 185, táxi aprovado via pátio e Índia, até o ponto de espera pistando 0, ajuste no 012. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, Gol 985, tem um bom voo. Está autorizado, pátio Índia, no ponto de espera 1895, a torre 1885 na Gol. Fazemos, somente atento ao TAM, Airbus da TAM, ingressando agora no portão 03, já. Sente. Só está precisando do balizador aqui no 03, tá? 32 foi. Sente. Estabilizado ILS X-Ray da 10. Torre, 118, acima 95. Obrigado, boa noite. Tá, 3662. Boa noite. E valeu. Estamos aguardando aqui, outra 32, foi. Salvador, boa noite, TAM 3662, estabilizado, Elétrica X-Ray da 10. Boa noite, 3662, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-1-9, altímetro 1-0-1-2. Autorizado pouso na pista 1-0, TAM 3662, 1012.